Olá! Certamente você já refletiu sobre a questão das circunstâncias da vida, circunstâncias muitas vezes desfavoráveis, circunstâncias difíceis, problemáticas, que são, na verdade, oportunidades para nós crescermos no nosso relacionamento com Deus. Você já pensou sobre isso? Isso é uma constante. Que nós vemos na vida de muita gente, nas escrituras, e até mesmo no nosso convívio, quantas pessoas têm experimentado um tipo especial de crescimento espiritual ao passarem por certas dificuldades, por certos apertos na vida. Então é fato, né? Não é o que deveria. Não deveria ser assim, não deveria ser necessário passar por situações difíceis, mas o ser humano, na sua fraqueza, na sua dificuldade em olhar de fato para Deus, em olhar de fato com os olhos da fé, nas horas de aperto, acaba tendo seus sentidos espirituais apurados, vamos dizer assim, quando nos afligimos, quando nos voltamos para Deus de uma maneira muito mais aflitiva, de uma maneira muito mais intensa. Bom, nós temos visto aqui no livro de Isaías, e Judá lidando ali com seus inimigos assírios, que estão causando grande devastação no território, e sobrou ali Jerusalém. Talvez aqui ou ali um ou outro povoado que eles não alcançaram, pessoas que talvez estivessem escondidas, mas a essa altura muitos já foram exilados, muitos já foram mortos, e Jerusalém restava ali, e nós vimos as ameaças do comandante assírio e como ele usou palavras ali. Para minar a confiança em Deus e propor vantagens em caso de rendição. Claro que isso é uma estratégia que ele está usando ali, usou alguns argumentos. E agora o rei Ezequias é informado pelos seus oficiais, aqueles emissários que foram encaminhados ali para ouvir o comandante assírio, e ele então, diante dessas ameaças, ele precisa ter um posicionamento. É diante de tudo isso que nós vamos refletir um pouco mais sobre essa questão das circunstâncias e como elas afetam o nosso relacionamento com Deus, como elas interferem, como elas influenciam na tomada de decisões, enfim. Como é que tudo isso está ligado? Então, indo lá para Isaías, capítulo 37, nós vemos ali os versículos 1 a 13. Isaías 37, 1 a 13, diz o seguinte: quando o rei Ezequias soube disso, aqui o soube disso é as ameaças do comandante assírio, ele rasgou suas vestes, vestiu pano de saco e entrou no templo do Senhor. Depois enviou o administrador do palácio Eliaquim, o secretário Sebna e os chefes dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, com esta mensagem: assim diz Ezequias: hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dá-la à luz. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem o seu Senhor, o rei da Assíria, enviou para zombar do Deus vivo, e que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías, este lhes respondeu: digam a seu senhor, Assim diz o Senhor: não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim. Porei nele um espírito para que, quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra, e ali farei com que seja morto à espada. Quando o comandante de campo soube que o rei da Síria havia partido de Laques, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Libna. Ora, Senaqueribe foi informado de que Tiraca, o rei da Etiópia, saíra para lutar contra ele. Quando soube disso, enviou mensageiros a Ezequias com esta mensagem: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane quando diz: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Com certeza você ouviu o que os reis da Síria têm feito a todas as nações e como as destruíram por completo. E você acha que se livrará? Acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados os livraram? Os deuses de Gozã, de Arã, de Rezef e dos descendentes de Éden que estavam em Telassar? Onde estão o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Então o que nós temos aqui são os bastidores de uma guerra, circunstâncias terríveis. E nós vemos aqui logo de cara, né, primeiramente o que nos é apresentado aqui é a aflição do rei de Judá. Ele está aqui com todos os elementos que demonstram o seu estado espiritual, seu estado mental, seu estado emocional, ou seja, ele com aquele pano, com aquele pano de saco, com as vestes rasgadas, o típico, né, típica demonstração de quebrantamento, de humilhação, de vergonha. Ele é um rei profundamente abatido. E é interessante que o texto nos diz que Ezequias correu para o templo em desespero e em quebrantamento. Isso já é um bom sinal aqui no nosso texto. Nós não vemos Ezequias aqui articulando uma resposta que fosse conveniente. Ele não está aqui, a gente vê pelo decorrer aqui de tudo, de toda a narrativa, ele não está aqui em primeira mão considerando render-se aos assírios. Ele está pensando em tudo o que foi dito, e ele é não apenas um rei profundamente abatido, com desespero, com quebrantamento, e esse quebrantamento certamente tem um pouco a ver com as suas falhas também, mas ele é um rei esperançoso. E por que podemos dizer que ele é um rei esperançoso? Porque ele confiava no profeta Isaías como o representante de Deus, e em Deus como o vingador daquilo que havia sido dito contra ele, ou seja, contra Deus. Ele manda transmitir para Isaías: hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dá-la à luz. Isso certamente era um dito corrente na época. Imagine uma mulher prestes a dar à luz, naquele momento crucial do parto, a criança precisando nascer, porém ela não tem forças, ela não consegue não consegue fazer com que a criança nasça, e fica naquela agonia, naquele sofrimento, naquela dor. Isso é o que Ezequias está exemplificando como o estado em que eles estavam ali, diante de todas as ameaças, de todas as palavras blasfemas contra Deus que o comandante dos assírios havia proferido. Esse era o estado deles. Eles estavam frágeis, eles não tinham uma solução, eles não tinham o que fazer e a situação era extremamente urgente. A ameaça era real. Os argumentos, em parte, eram verdadeiros. Ninguém podia negar o poder dos assírios, a capacidade que eles tinham para destruir. Mas há uma esperança no coração de Ezequias. Ele confiava que Isaías poderia orar a Deus. Ele pede que a notícia chegue até ele, que ele seja informado da gravidade da situação, das palavras do comandante, especialmente aquelas que foram contra o Deus vivo, contra o Deus de Israel. E ele então pede que seja dito a Isaías para que intercedesse, para que ele orasse ali por eles. Sim, como eu disse, Ezequias cometeu erros, mas ele procurou fazer o que era certo. Ele promoveu uma certa reforma religiosa em Judá. Ele procurou próximo de Isaías. Ele procurou as orientações, ele procurou consertar algumas coisas, embora ele tivesse sim permitido, né, o andamento daquelas alianças, que foi um ponto fundamental para o desagrado de Deus, as alianças, confiando nos povos estrangeiros ali. Mas agora ele está totalmente quebrantado, e ele agora demonstra em quem realmente estava sua confiança. Pois é, Deus muitas vezes faz isso, ele quebranta os corações. E que bom que ele faz isso, porque é necessário que os corações sejam quebrantados para que nos aproximemos dele, para que as pessoas se aproximem dele. Quantas pessoas se converteram, quantas pessoas puderam ser justificadas porque no seu quebrantamento, no seu desespero espiritual. Quando eu falo desespero espiritual, não é apenas buscar uma solução em Deus, mas admitir a sua total incompetência, a sua total fragilidade, como aquela mulher que ele, Ezequias, exemplifica aqui. Ela está numa situação totalmente desesperadora. Pois bem, é notável que Deus use isso para que as pessoas se aproximem dele. Que bom que não fosse necessário, mas o fato é que muitas vezes é assim. Bom, essa aflição do rei de Judá tem uma resposta da parte de Deus, porque os emissários chegam até o profeta Isaías, e Isaías tem uma resposta para dar. Isaías tem algo ali para dizer que precisa ser compartilhado com Ezequias, precisa chegar até Ezequias. Em primeiro lugar, o que ele diz é que eles deveriam afastar o temor. Não temam essas ameaças, não precisam ficar atemorizados, não precisam ficar apavorados. Acalmem o coração de vocês. Afinal, as injúrias e ameaças dos assírios não eram ignoradas pelo Deus vivo. Aliás, é de notar como Ezequias ele faz uma distinção aqui. Ele chama o seu Deus de o Deus vivo. Eles afrontaram o Deus vivo. Não é como os outros deuses. Eles podem ter destruído todas aquelas nações que confiavam nos seus deuses, mas agora ele está dizendo: não, aqui a minha confiança é nesse Deus vivo, e esse Deus, Isaías está dando como resposta, esse Deus ele não ignora, ele sabe muito bem o que foi dito. Ele está observando, e portanto não há perigo. Além disso, Eles deveriam aguardar os acontecimentos. E aqui Isaías antecipa o fato de que esse rei teria que se deslocar. Ele ouviu uma certa notícia. Por causa dessa notícia, ele ia se retirar estrategicamente lá para sua terra, e lá ele seria morto. E nós vamos ver que isso vai se cumprir de uma forma terrível. Isso vai ser cumprido lá na frente. Depois a gente vai poder confirmar isso. Mas o fato é que o pessoal deveria aguardar o tempo. Deus já tinha preparado a sua vingança pessoal. E a vingança de Deus não é como a vingança dos homens, movida por parcialidade, por uma série de caprichos emocionais e tudo, mas é uma vingança justa, uma vingança santa, e ele vai executá-la de modo perfeito, no tempo certo, e eles deveriam apenas aguardar e não temer. Aqui cabe uma observação, porque há coisas que Deus não, das quais Deus não prometeu livramento. Deus não prometeu livramento de tudo o tempo todo. A própria nação de Israel, o próprio povo de Judá é prova disso. Os apóstolos, os profetas, os homens de Deus, eles não tiveram livramento de tudo em todo o tempo. Mas o fato é que quando Deus promete um livramento específico, ele vai cumprir. E ele vai agir soberanamente nas circunstâncias para que aquilo se cumpra, porque ele é o Senhor das circunstâncias. E ele vai fazer, inclusive, com que esse Isaías está antecipando aqui, que Deus vai agir na mente do rei, vai fazer com que ele decida ir lá para sua terra quando ele fizer uma retirada estratégica em função de notícias que vão chegar até ele. Ou seja, Deus vai trabalhar em tudo isso, e tudo isso vai acontecer exatamente da forma como Deus decretou, como Deus estabeleceu. Essa é a resposta de Deus por meio do seu profeta, que aqui nós percebemos que tinha moral, como a gente diria hoje. É um profeta aqui que está sendo respeitado pelo rei. Ele podia não ser respeitado por uma série de lideranças, mas agora, inclusive, o rei manda líderes irem até o profeta. Ele nem requisita como rei que venha o profeta à sua presença, como normalmente os reis faziam, mas ele se coloca aqui como Ezequias. É interessante isso. Ele fala o rei Ezequias, e aí, na resposta de Isaías, sim, existe o tratamento de rei. É muito interessante como Deus, ele coloca as coisas nos seus lugares, e Deus responde: não temam, aguardem os acontecimentos. E o inimigo, como sempre, ele agora vai continuar ameaçando. O que acontece agora é uma questão onde todo esse cenário, todo esse contexto de guerras, toda essa ocupação territorial, lembrando que Senaqueribe ele está a alguns quilômetros ali de Jerusalém. Ele está acampado numa cidade que não é muito distante dali. Ele enviou um destacamento junto com o seu comandante para cercar Jerusalém, fazer as ameaças. Mas agora, quando o comandante vai até ele, porque até então ele não obteve uma resposta de Ezequias se ele ia se render ou não, até o comandante talvez ficasse muito sem saber qual era o próximo passo, invadir, destruir a cidade, etc. Mas nesse exato momento chega uma outra notícia. Não é aquela notícia ainda que vai levar o rei Senaqueribe a se retirar, mas é uma outra notícia. O texto nos informa que ele recebe a notícia de que os etíopes, aqui lembrando que os etíopes a essa altura estão unidos aos egípcios, é uma espécie de reino unido ali, Eles estão avançando do sul para o norte. Lembra que essas nações elas estão lá ao sul de Israel. E a Síria veio do norte e está ocupando ali, vamos dizer, a metade do caminho. Mas eles querem continuar avançando para o sul. Porém, agora está avançando esse exército vindo lá do Egito, da Etiópia. E o que acontece é que ele vai acabar pegando ali, dependendo da trajetória, vai acabar passando por Jerusalém e vai talvez entrar na cidade com a anuência de Ezequias, segundo seria a lógica aqui das alianças que foram feitas, dificultando enormemente a tomada da cidade, criando uma resistência, criando grandes dificuldades ali para os assírios. Esse é o contexto. É isso que o texto nos mostra, porém, tudo isso fica envolto, essas motivações ficam ocultas ali nas atitudes do rei Senaqueribe. Vamos dar uma olhada aqui no texto, versículo 8. Diz assim: quando o comandante de campo soube que o rei da Síria havia partido de Laques, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Libna. Ora, Senaqueribe foi informado de que Tiraca, o rei da Etiópia, saíra para lutar contra ele. Quando soube disso, enviou mensageiros a Ezequias. Então, assim que ele soube que os egípcios barra etíopes estavam subindo aqui, no sentido de mapa, né? Estavam indo no sentido norte. Ele imediatamente mandou novamente os mensageiros para Ezequias. Ou seja, existia uma motivação oculta de Senaqueribe aqui, porque essa investida do sul poderia criar grandes dificuldades para ele e ele precisava apressar a rendição de Ezequias. Ele precisava colocar mais pressão, dar um ultimato: olha, renda-se imediatamente, você não tem chances. Essa era a ideia. E ele insiste com Senaqueribe e ele repete o refrão todinho que a gente pôde ver ali, o mesmo, quase que um resumo daquilo que o comandante já havia falado, ou seja, que as nações que tentaram enfrentar a Síria e com apoio dos seus deuses, apoiadas nos seus deuses, todos foram derrotados, que não havia poder que pudesse resistir a eles, e não seria diferente com Jerusalém. Esse é o resumo da mensagem que Senaqueribe enviou para Ezequias, o rei de Judá. E nós já vimos qual era a motivação dele. Agora, esse era o único argumento dele, um argumento que continuava, onde ele continuava na sua arrogância, na sua prepotência, no seu orgulho de quem queria dominar e pronto. Ele simplesmente entendeu que deveria fazer essa pressão nesse momento usando aqueles mesmos argumentos. Essa continuou sendo a ameaça desse inimigo. Ezequias agora tinha duas afirmações diante dele. Duas afirmações. De um lado, você tem a pressão do inimigo com a sua lógica incrédula, a lógica que desconsidera Deus, que Deus é um Deus como outro qualquer. E a promessa de Deus do outro lado, transmitida por Isaías. E agora, ele vai precisar se posicionar, evidentemente. E assim que nós encerramos pensando em como nós também somos bombardeados pela lógica dos incrédulos, você já pensou sobre isso? A lógica dos incrédulos. A lógica dos incrédulos, ela não bate com a palavra de Deus, com a verdade da palavra de Deus. A lógica dos incrédulos, às vezes, até se apropria de verdades fragmentadas da palavra de Deus, se apropria disso, mistura com as suas mentiras e acaba embalando e vendendo para muita gente crédula, incauta, que até mesmo acredita que essas pessoas são pessoas que gostam da palavra de Deus, que gostam de Jesus, gostam da Bíblia, etc, etc. Mas na verdade não. Ou aqueles que são radicalmente opositores e falam as piores coisas, e nós somos bombardeados por essas coisas o tempo todo, em contraste com a palavra de Deus. O que esse texto nos mostra é que nós devemos crescer na compreensão de que a nossa dependência de Deus é constante. Nós temos que compreender melhor isso. A nossa dependência de Deus não é só quando o calo aperta, quando a situação fica muito feia, quando nós estamos em crise, quando nós estamos em momentos terríveis da nossa vida. E aí nós, ah, Deus, dependo do Senhor, me ajuda nisto. Não que a gente não vá pedir ajuda nos momentos de crise, mas nós precisamos crescer na compreensão de que a nossa dependência ela tem seu tempo todo. Nós precisamos de Deus nas mínimas coisas, precisamos dele realmente em todo o tempo e devemos buscá-lo constantemente. E quem sabe até muitas crises vão ser evitadas, porque há coisas que são evitáveis se tivermos a sabedoria vinda de Deus quando nos alinhamos com a vontade dele. Nós também devemos aprender aqui que é importante crescer na confiança de que Deus tem o pleno controle de todas as coisas. Nós temos que nos apropriar disso em todo o tempo. Deus tem o pleno controle de todas as coisas. Ele não ignora o mal que é praticado contra nós. Ele não ignora as ofensas que os homens proferem contra ele. Não, ele não ignora nada disso. E ele vai agir. Ele vai agir no tempo certo. Ele vai agir no tempo dele, do modo dele. E nós devemos acalmar o nosso coração. Devemos afastar temores, os temores dos homens, os temores das circunstâncias, sabendo que ele é o Senhor de tudo. Que nós possamos realmente viver sem esse tipo de temor na nossa vida. Possamos afastá-los do nosso coração. Nós devemos orientar nossa vida pela sabedoria e fidelidade de Deus. Deus é sábio para fazer as coisas como devem ser feitas e ele é fiel para cumprir com a sua palavra. E tudo isso está ali ao nosso alcance. A fidelidade de Deus, a sua sabedoria estão reveladas para nós. Nós devemos orientar nossa vida por essa verdade e não através ou pelas afirmações arrogantes dos inimigos de Deus. Eles são muito arrogantes nas suas afirmações. Gostam de se orgulhar de que algumas coisas que eles não entendem são inexplicáveis, de que elas são tolices, de que elas são crendices. E, na verdade, eles não olham para suas próprias tolices, para suas crendices, para sua falta de lógica, comparado com a sabedoria que vem de Deus. Que nós orientemos a nossa vida pela palavra e não por esse tipo de lógica, que, na verdade, é só falácia e quase sempre tem alguma coisa oculta ali, alguma motivação que não é revelada pelas pessoas. Que Deus nos ajude nessas coisas, que você tenha uma boa semana, Deus te abençoe.